Você está ouvindo o AzillaCast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui, mal. Muito bem, rapaz. Mais uma live, né, mano? O cara sempre fala isso daí, mais uma live. Galera já tá na loucura total aqui nos comentários, né? Todo mundo... O legal é que o programa atrasa e os caras começam a especular por que tá atrasando, né? Exatamente. Galera já tava na maior loucura aqui no chat. Mas na live passada, mano, teve um monte de gente. Aliás, teve um cara... Estamos investigando, né, Manel? Um cara. Os detetives particulares, né, Manel? O cara ameaçou o Manel de morte, foi? Pô, Nossa. Minha conexão. Ixi, conexão do Manel já tá cagando aí. Já tá travando ele, ó. Já tá todo quadrado aí. Conexão aqui já tá. Tá fulegando tudo. Eita! Manel tá baixando aí os filmes, né, Manel? Os filmes. Para de baixar essas porra, mano. Porque já teve... Isso aí, mano. Tô vendo nem você direito, mano. Ei. Na live passada, mano, a gente teve um ataque de bots, né? Robôs da internet, né? Estavam aí no chat, né, mas atrapalhando, macho. Não usem bots, mano, não usem bots, porque isso não ajuda em nada, mano. Os caras sabem, no fundo, você que tava usando bot, sabe que não vai ajudar em nada a criação desses bots, né, e colocar os bots no chat, né, não, Manel? Manel aí que entende de bots, né, Manel? Entende bastante de bots, né? Sabe que não vai ajudar a influenciar em nada. Os bots, eles podem ser úteis. É. Se o Manel for sair candidato a vereador, né? Porque a gente já tem mão de obra pra divulgar a campanha dele. Manelzão aí tá lascado, né, Manel? Mais uma vez a candidatura do Manel, né? Vai ser... Através a aqui das lives. Que apoiar, mano. É a única chance do cara sair da miséria é o Manel vereador. Vamos ver aqui o que a galera tá falando aqui no chat, né? Já de começo aqui. O Manel engravidou dessa vez. Vixe, mano. Edu Master joga jogos. Foi mal, galera. Eu compartilhei o link nos grupos de WhatsApp da família. E o pessoal entrou, foi de uma vez. Ah, pai, foi tu que usou os bots, foi, mano? Tô sabendo. Ei, mano. O cara achando que era bot, mas na verdade era a tia do cara, né? Entrando de lá. Dona Maria, né? Vamos ver aqui mais algumas coisas aí. Tá louco. O Manel tá doidão aí, tá na cachaça. A parada que ele tomou bateu aí. O Leonardo Eloy falou aqui, quem usa bot é fã do Mário Júnior. Mário Júnior. Inclusive, esse vai ser o tema dessa live, né, não, Manel? Tu conhece, Manel? O Mário Júnior, o grande rei do TikTok, Manel. Salve. Já que o cara puxou o Mário Júnior, né? Não sei quem é esse Mário aí, não. Que Mário, mano. Esse Mario... Porcaria de Maré. Quem é o Mário, mano? Máriozão, mano. Você não sabe não quem é? Não, o Máriozão, mano. O irmão do Luigi, mano. Conhece não, mano? Tu... O Máriozão, mano. O Máriozão. O Mário era o dono da empresa que eu trabalhava, mano. O nome do cara era Mário. Máriozão. Mário é putaria. Aliás, quem é que... Esse muita... fuleiragem aí eu conheço. Muita gente não coloca mais os nomes dos filhos desses nomes comuns, né, mano? Assim, tipo, João, Mário, né? Raimundo. João Pé de Feijão. Raimundo é putaria, né? João, a negada ainda é boa. Ei, mas Raimundo é um nome discriminado, viu, doido? É, mano. Porque Raimundão dizer aí, que João, Pedro, Rafael, a turma usa ainda. Agora os Raimundos estão se acabando mesmo, viu, mano? Tá, mas tá havendo aí uma aniquilação, né, dos Raimundos aí desse planeta, mano. Vamos usar mais Raimundo aí, mano, nome dos pessoais aí, né, dos bebês que estão nascendo. O que é que serão as bodegas do futuro sem os Raimundos, né, mano? Que já pensou só o nome, mano. Bodega do seu Enzo. Não tem nem graça, né, mano? Bodega do... Aí um nome americano, né? Bruce, é. David. Bota David. Bodega David. Do seu Caleb. O cara chega lá, um cearencizão, mano. Nada a ver. Seu Caleb. Seu Caleb. Inclusive, isso aí é... Isso aí é uma coisa pro cara Caleb se preocupar mesmo, ó. Os Raimundos ali, os Manéis ali se acabando, não, Manel? Manel tem pouco também, mano. O Luiz Thiago botou aqui, bicho. Foi? É o Luiz, ó, que tá aqui no chat aqui. Ele falou aqui, ó. A bodega do Pietro. Oi, mas não tem o impacto, mano, daquele nome de bodega. Não, mano. Aquele nome. Olha, mas diferença. Bodega do... Do João. Aparecido. Oi. Aparecido. Bodega U. Que tem o U, né? O Aparecido. O Aparecido, exatamente. O Borracharia U Manel. Esse tipo de... É mesmo. Esses comércios aí clássicos estão se acabando mesmo. O Barra do Seu Washington, né, mano? O Washington é até um nomezão massa, né, mano? Assim, pra um cara de boteco. O Washington é um nome coringa, mano. Porque ele tanto é um nome elitizado, como é um nome meio fuleirazão, né? Então... O Washington. O Washington é um nome coringa, eu concordo. O Koala botou aqui a bodega do Seu Severino. Olha aí, mano. Cadê os Severinos, mano, hoje em dia, mano? Só tem Diego, Bruno. Severino. Esses nomes de novelas, né, mano? Eu aposto, mano, quando tiver uma próxima novela da Globo que fizer muito sucesso e tiver um personagem chamado... tiver um personagem chamado Raimundo, mano. Aí a moda do Raimundo vai voltar, mano. Se Deus quiser, não, aí os Raimundos vão voltar. Tu sabe que eu aposto, mano? Tem que ter algum jogador de futebol com o nome Raimundo, mano. Exatamente. Se tiver, o cara deslancha, o nome volta. Aí, é igual Helder, Romário, mano. O Helder Bruno falou aqui, ó. A bodega da Dona Matilde. Cadê as Matildes, mano, hoje em dia? Né? Matilde é um nome bom também pra bodega. Putaria, o Matilde. Norberto tá falando aqui. A moda agora é bodega gourmet. Ao invés de ter aquela moreninha, tem um corneto. Né, corneto naqueles refrigeradores personalizados, né, e tal. Aí dentro, é, Manel, mas nas bodegas gourmet atualmente, tu consegue comprar cachaça no retalho ainda? No retalho? No retalho. Sabe o que é, bicho mentiroso? Agora não sabe, olha. Ei, tu viu que eu falei cachaça no retalho, esse bicho lambeu os beijos. Chega a frente. Ficou se lembrando ali dos velhos tempos. Ficou se lembrando ali dos velhos tempos, né? Porque o pessoal tá perguntando aqui no chat, pra quem não sabe o que é retalho, mano, geralmente nas bodegas, uma das grandes diferenças é porque, por exemplo, o dono da bodega comprava 1 litro de cachaça, né? Comprava uma peça de queijo, e aí ele não vendia toda, ele vendia a retalho, né? Em vez de ele vender a peça, ele vendia um pedaço. O Theo, por exemplo, chegava na bodega e pedia... uma dose de cachaça, né? Não, ele não comprava o litro todo, ele comprava só aquele copinho, tomava uma e ia pro serviço, né? Então, é uma linguagem de bodega dizer que é o arretalho, né? O cara vai tomar só dois dedos, assim, ó. O cara não fala nada, né? O cara não fala nada, né? Faz só o gesto ali, né, com a mão. Dose aí. Bota a dose, dois dedos. O cara faz só o gestozinho com a mão, né? Né? O assoviozinho, né, que tem que ter. Aí o gestozinho com os dedos, né? Pedindo a dosinha, né? Mas esse não é o assunto da live de hoje, né? Já tá fugindo do assunto, né? A história que eu vou contar aqui hoje, mano, é a seguinte, mano. O cara veio ajeitar o ar-condicionado aqui, mano, ó. Aí o cara disse assim. É rico mesmo, tô no ar-condicionado. Ar-condicionado, né, mas. A energia vindo lá em cima, né, mano? Então... E o gato? Tu vai falar daquela história do gato, né? E aí, mano? O que acontece, mano? O cara chegou aqui. Aí disse assim, ó. Não, porque esse negócio de rede social é foda. Aí eu falando pra ele, porque, Júnior, mano? Por que esse negócio de rede social é foda? Aí o cara disse assim, não, porque eu tava olhando ali o Instagram, ali, ó, né, passando o Instagram assim. Aí de repente eu vejo aquela sombra nas minhas costas. Aí só a mulher dele olhando assim por cima, assim, ó, do ombro dele. Aí o que é que tu tá olhando aí, ô Júnior? O que é que tu tá olhando aí essas fotos dessas mulheres aí? Aí ele disse que a mulher dele meteu a chibata nele, mano, por causa disso. E tu vê, mano, que esse é o... Esse daí, né, mano, é o grande perigo, né, das redes sociais hoje em dia, né, porque... Aquele famoso tapa nas costas, não, né? Os caras pensando que ela tava brincando de castanha, né, com ele. E aí, mano... Esse é o grande perigo ali das redes sociais, né? Porque as redes sociais ali hoje em dia, mas elas vieram para suprir uma necessidade, né, da humanidade de, né, se comunicar com outra pessoa, né, de que tá longe, né, e tudo mais, a família mas ali o cara que você tem não tem que contato. Dar, o cara tem que defender o lado do Júnior, mano. Porque o Instagram tem um problema, mano. O Instagram, o Júnior do ar-condicionado, mano, que apanhou da mulher aí, porque tava mexendo no Instagram. Por quê, macho? O Instagram, por exemplo, ele é uma rede social que vincula basicamente fotos, né? E aí, por exemplo, o cara, às vezes o cara até procura uma notícia, mano. Só que aí quando o cara bota naquela indicações, séria, né? O cara vai botar na busca, né? Não, eu vou procurar aqui o perfil do, sei lá, Jornal Nacional. Procurar aqui o perfil do Jornal Nacional. Aí o Instagram, pra testar o cara, bota uma sugestão de vídeo, sei lá, de uma mulher na academia. Aí o cara fica curioso, né, mano? O cara... fazendo um agachamento, né? O cara chamando o neto de André Marques, ó. André Marques, de O problema é o cara saber se é antes ou depois daquela fase do André Marques DJ, né? Tu lembra tudo isso aí? É aquela da André Marques, que ele era o Ambolo ali. Provavelmente é essa fase aí. Aquela fase ali foi a fase mais feliz do André Marques, mano. Que até tem um meme dele de DJ fumando ali, mano. Pô, é doido, mano. A época zona clássica ali do André Marques, mano. Foi essa daí. Essa aí é a clássica. Sim, aí o cara tava olhando as fotos, né? Tá aí, o cara vê uma sugestão de vídeo, né? A Márcia, Manel, a Márcia, vixe, Manel. Fudeu. Vixe, Manel, a Márcia, hein? A Márcia entrou no chat, mano. Lá vai, Manel. Lá vai, Manel, o Manel olhar as fotos, mano. Aí a mulher do Manel aparece de repente. Nas costas dele ele não viu. Vixe Maria, agora, Manel. E agora? Ei, Manel, ela tem que ativar o radar aí. Nessas horas tem que ter o radar, porque senão... Tu que é acostumado a ver vídeos adultos no celular escondido da mulher. Quais seriam as dicas que tu daria pro Júnior? Vídeos adultos. Pra ele ver quando ele estiver cagando. Ei, dentro. Ei, a mulher não vai deixar, não. Mano. É, Manel, mano, isso aí não é uma parada meio curiosa, não, mano. Porque, tipo, tu vê pornografia na hora que tu tá cagando, mano. Não é uma parada meio diferente, não, mano. Diferenciada. Mas, é. O cara tá dizendo aqui, o Igor Dreamer. Abre aspas, Manel Dicas. Dá aí, ei, dicas, mano. Aí, Manel, pro cara acessar. Comentário aí, do... Comentário aqui do Igor Dreamer. Manel vendo pornografia no banheiro enquanto dá uma cagada. É o comentário do cara. O negócio vai feder. E a galera é foda, viu? Mas tem um macho pior, não é nem o Instagram, não, mano. Porque assim, meus... O Instagram, mano, o cara, quando o cara tá no Instagram, mano, e vai lá no pesquisar, né, do Instagram, só o que aparece, mas é foto de mulher. Mas o cara diz assim, não, mas aí... Isso aí é porque tu tá pesquisando, bichão. Isso aí... Isso aí é porque tu tá pesquisando foto de mulher, bichão. É não, viu, bichão? Porque até em perfil de mulher aparece foto de mulher também ali no Instagram. Verdade, mas isso é um complô do Instagram que quer acabar com os casamentos. É, os casamentos. Não, é difícil. Instagram e aquele programa do TikTok. Aquele programa ali foi criado só para as mulheres rebolar o rabo. Porque meu amigo, é um vídeo atrás do outro. Antes do TikTok, mano, o público aqui tá clamando pelo momento da política, mano. Cadê a vinheta aí, mano? Cadê? Vai falando aí, mané, enquanto eu ajeito aqui. É, eu tô vendo. Conte sua história aí, mané, nesse negócio aí de pesquisar as coisas no Instagram. A galera tá perguntando aqui, e o governo? Vai, tola, mano, puxou a vinheta logo antes do cara botar. Deixa o baitola, meu velho. Pera aí, mano. Vai contando tua história aí. Isso, não. Vai lá, mano. Conte sua história aí. É pra dizer, mas, né? Quer dizer, quer que eu diga o quê, mano? Quer que eu diga da história da mano, TikTok? Tu tem que dizer. Não, tu tem Instagram, que dizer as notícias da política, mano. Que o pessoal aqui tá perguntando direto. E o governo? E o governo, mano? E o governo? O governo, a cidade, a atualidade de hoje é Caixa suspende centenas de milhares, ó. Opa, a Caixa suspendeu o auxílio do Gabriel, hein, Gabriel? E agora? Tá puta, hein, Manel? E aí, hein? Manda um e-mail aí pro Manel, que o Manel resolve, né? Hein? E aí, agora? Ei, macho. O meu trabalho. Aí, a audiência aqui tá se solidarizando, Manel. Estão dizendo que também estão sem o auxílio, hein? É agora, Manel. E aí, como eita, é que faz? Eita, Manel. Eu ouvi falar que o auxílio. Que... O auxílio ele foi prorrogado, eita, né? Mano. Você vai ter mais parcelas por aí, né? Aí o cara comemorando. É, desse... A turma lá no trabalho. A galera comemorando. E suspenderam o auxílio, mas só suspenderam o auxílio pra quem precisa. Ó, pros caras que estão gastando a doida. Continua normal. É não. Foi, mano. Isso galera foi é mesmo. Foda, viu, bicho? Isso que bicho, olha aí o bala aí. Bicho, o bala chegou na live, ó. Aí, o bala. Inclusive, mano, o cara tava denunciando aí no, na live passada aí do Asila. Que tá faltando ali a participação do Almeida, hein, velho? Almeidazão tá fazendo falta. Porra. Almeida ali tem que voltar a participar das lives. O problema foi porque o Almeida deu positivo para Covid, né? A gente tava esperando ele se recuperar, né? Porque o Almeida. Mas a galera aí tá esperta. A galera aí. O bolso fuleiro ali tá fazendo o que é pra fazer, mano. Tu ficou puto, bota foi, Manel, com o Bolsonaro. Bodega aí. Porque na hora que elegeram o Bolsonaro, mano, o Manel disse assim, mano. Agora eu vou conseguir minha metralhadora. Agora eu vou conseguir minha metralhadora. O cara vai comprar o 3-8, né? Aí esse bicho foi eleito. Esse bicho foi eleito e nada da metranca do Manel aí, nada. Esse bicho tá puto aí, porque não consegue comprar nenhuma baladeira direita aí. Isso aí a turma tinha que reivindicar mesmo, mano. O governo do homem já tá passando da metade, mas ninguém deu nem um tiro ainda, mano. Como é que pode? Ninguém deu um tiro. Mas eu vou te dizer um negócio. Por aí. O pior não é nem o Instagram, não. O pior de tudo, mano, é o WhatsApp, mano. Acho que eu não sei o que diabo é isso que... Acho em todo grupo que o cara entra, mano, sempre tem foto, e vídeo, um monte de putaria aí. Mas a galera... tem uma galera dos grupos aí, mano, que passa o dia todinho, mano, mandando foto e vídeo, mano. Acho é o dia todo, mano, eu não sei de onde é que os caras arrumam tanta coisa, mano, assim, pra botar, mano. É, mano, tu sabia que segundo o Manel, mano, 80% do tráfego da internet é pornografia, né? Total, mano. Isso aí, mano, é um negócio tão perigoso, né, não, Manel? Porque, primeiro, pra começar, que é aquele negócio do gemidão do zap, né? Todo mundo já caiu naquilo ali, né? Não tem ninguém que nunca não caiu naquilo, né? Inclusive, meu pai ali é um dos que mais cai nesse negócio. o gemidão do WhatsApp ainda rola, mas esse vídeo aí rola, mano, tu é doido, mano. Agora tão com vários eu nunca caí nesse gemidão aí, não. Agora não, aí, tora. Manel foi atrás até de saber da onde era a origem do gemidão ali, qual é o filme. Uma dúvida aqui sobre relacionamento, mano. Tu que agora é o cara. A Keila lembrou dos decks do Isaías, ó. Cadê meu deck, Isaías, ó? Maria. Isso é claro. Vamos lá, Manel. Momento aconselhamento de casais, mano. Tu acha que é saudável pro relacionamento a mulher acessar a galeria de imagens do celular do marido? Eu acho o que Manel tá pensando aí. Compartilhar a senha, então, mano. Compartilhar a senha. Na verdade, agora eu vou fazer uma consulta aqui pra vocês, né? Vixe, consultoria do Manel, hein? Sobre. Consultoria, doutor Manel. Consultoria do Manel. Consultoria sobre. Sobre casal, certo? Relacionamento de casais. Dicas para ter uma boa relação com a mulher. Vai lá, né? Ou o homem, né? Também. Com o Manel. Com o unissex, né? Com o Manel. Com o doutor Manel. Ei, Manel, tu tem que comprar uma cartola, mano, pra tu fazer esse quadro aí. Cartola. Primeiramente, Manel, estão cobrando o teu sinal clássico com a mão, viu? O público aqui tá pedindo no chat. Exatamente, Manel. Cadê? Pois é, tem que ter o. Faz aí, Manel. Cadê a pizzazinha? Cadê a pizzazinha aí, mano? Vai ser. O Koala, mano, ele tá aqui falando aqui. Bora, mano. Peraí. Bora, mano. O bicho tá fazendo as dicas aí. É porque. Manel tá nervoso, hein? Você, certo? Você tem que compartilhar Você tem que compartilhar a putaria com a sua mulher. Compartilhar. Essa é a dica do poder. Tem que assistir junto, hein, mano? É, essa é a tua dica. É, você tem que assistir, você tem que induzi-la a ser da putaria igual a você, entendeu? Então é isso aí, a dica de hoje do Dr. Manel é que casal unido vê pornô unido, né, Manel? Muito bom, muito bom. É isso aí, quando for fazer, entrar em ação, ela já ali, pega, bota a mão na massa e vamos embora e vamos nós dois juntos e aí vai. É, mano, agora estão perguntando aqui que é, por que é que tu tá falando baixo e de cabeça baixa, mano? Tua mulher tá aí perto, né? O chat notou que tu tá falando meio pra dentro aí. Eu também notei isso daí. Eu também notei, né? O cara disse... A mulher já tá dormindo ali, já tá no oitavo sono. Aí o Manel só olhando de lado assim, né, pra ver se ela tá. Se ela tá no o canto da sala, assim, né? Vlog do Lisboa tá perguntando aqui. Ô Manel, já curou o seu problema de tracinhos precoce? Tracinhos, ó. Não tem nenhum problema de tracinhos, não. Precoce, não. É, tá não, fora. Manel. Cara, aqui é. Se garante na missão. O Elder Bruno missão falou aqui, Manel. Cumprida. Elder Bruno perguntou aqui, Manel. Como é que pede a pizza, Manel? Como é que é, hein? Como é? Técnica de pedir a pizza, Manel. É como se fosse. É só vocês lembrarem do sinal do Jiraiya, entendeu? Sendo que é o contrário. Entendeu? O sinal do Jiraiya é assim, mano. Nunca vi ele fazendo isso na série, não. Ele faz assim, ó. É, mas quem faz o A, né? O cara do Cobra Kai, não. É o Miyagi ali, mano. Faz um negócio do A. Meu puta. Pedro Dragon Blade aqui. Pedro Dragon Blade falou aqui. Cadê, mano? Sumiu a mensagem dele aqui. Ah, era, né? Já era. É muita mensagem. Não dá pro cara ler tudo ao mesmo tempo. Mas estão cobrando aqui que o cara volte pro assunto, mano. Laerme Freitas. Laerme Freitas falou aqui, mas. E o Orkutizão? Orkutizão ali. Orkutizão era clássico. Né? A minha mãe chamava de iogurte, né? Iogurte. Orkutizão. Olha o que rolava no Iorkut agora. O que rolava no Orkut, mano, era aquelas brincadeiras, né? Ah, não sei o que, o cara de cima é baitola. Os caras tudo frescando. Aquelas brincadeiras, você beijaria a pessoa de cima ou não? Por que é que essa parada não volta, mano? Hoje em dia, isso aí tinha tudo pra voltar no Instagram, mano. É verdade. O cara abaixo live, dessa, né, postagem é gay, né? Essas paradas assim. Exatamente. E aí rolava muito essas putarias, mano. Essas brincadeiras do Orkut, né? E o Orkut ali eu achava massa, mano. Na época que ele acabou ali, fiquei triste. O cara todo triste, sabe? Login ali se perdeu, né, mano? Nas areias do tempo da internet, né, Manel? Mas na verdade, mano, as redes sociais, o cara sempre passa de uma pra outra, mano. Não, nunca nenhuma rede social morre assim, porque surge uma mais interessante, a negada vai pra ela, né? É, na época ali do Facebook, quando o Facebook chegou, mano, a galera disse, não, só quem entra no Facebook... É a galera da alta. Só a galera aqui da alta, né? Só quem tem convite é que pode entrar. O William Santos lembrou da velha cutucada, né? Tinha a cutucada do Face ou era no Orkut? Eu lembro que era do Orkut, não era, não? Lembro do Face, mano. Vou de cutucada aí. cutucada, né? O cara... Aí deixa. E passar o dia todinho, mano. Os caras passaram o dia todinho nessa putaria, mano. Um cutucando o outro, assim. Era direto, mano. O cara nessa putaria. O cara ficava puto, né? Quando o outro não cutucava ele. Cadê, mano? Não sei o que. Ficava... Ei, mas isso aí não era negócio disso. De... Entre homens e mulheres, não, mano. Dois homens ficavam se cutucando, mano, também. Ficava também. Sabia, mas... não, mano. Aí a Sara... A Sara Regina aí botou um ponto importante, ó. Casal deve ter senha de rede social. De um de outro. Aí. Né? Eu acho que botaria aquelas senhas, né, mano? Quando o cara pega essa o celular aí é pesada, aqui. Né? Essa pergunta aí. O cara pega o celular aqui e aí. Não, ajeita. O cara pega assim, né? Ajeita meu celular aqui, que tá não sei o quê. Eu queria baixar não sei o quê. Aí tu vai, né? Tu abre o celular do cara aqui. Aparece aquela senha zona assim, né? Que é. Bota aí a senha aí, fulano de tal. Aí o cara faz um negocinho assim. Um monte de gesto, mano, assim, mano. Parece um. Sei lá, mano. Uma letra japonesa, mano. A senha do cara, mano. Celular. Eita, bichão. O que é que tem aí nesse teu celular, mano? Que a senha é difícil, é uma porra. Não, porque eu tô aqui. Porque tem que ser protegido contra o ladrão, ó. Ladrão, olha, mano. Tu é doido. Ladrão, né? Aí, ladrão, mano. Tá respondendo a foto pelada. Pra tu ver, né, mano? O pessoal prefere dizer que a senha do celular é por causa de ladrão, mas não assume que é medo da mulher, né, mano? Exatamente. Mas o... o que é que tu acha, Manel? Tem que ter ali, um tem que ter a senha do outro... Porque se for assim, é melhor liberar logo o celular, né? Nem botar a senha no celular logo, né? Deixa logo o liberadozão logo, né? Bota sem senha nenhuma, não? Porque aí o cara... Macho, o cara botou a senha no celular. Porque o cara tá querendo esconder alguma coisa. Né não, Manel? É, tá com pilantragem. Tá com negócio de gaiatice, né, Manel? Negócio de enxerimento aí. Né? Teu celular tem senha, Manel? Tu tem, mano. É tipo um canjizão tá muito doido. A senha do Manel, mano. A senha do Manel do celular é tipo um ideogramazão muito doido. A senha do Manel é tipo uma letra chinesa zona muito doida. É, aí, mano, mas e o TikTok? O negócio do TikTok é porque ele explodiu por causa daqueles negócios. Pra mim, mano, no começo, quando o TikTok apareceu, era só aqueles negócios que era tipo... Teve outra rede social que tinha isso também, né? Que era só aqueles negócios daquelas dublagenzinhas engraçadas, né, mano? Que o cara ficava tentando dublar, né? É, mano, o pessoal faz muito isso no TikTok, tentando... Não, mas dublar teve rede social de dublagem? Não lembro disso aí, não. Teve, mas teve um aí que era... Agora eu não lembro qual era o nome, a galera que tá aí assistindo, tá, bota aí nos comentários aí, mano. Mas teve uma rede social aí, mano, que era só disso aí, mano. Que a galera mandando aqueles vinho redo... Vinho, ó. Eu falei vinho agora. Do nada. Chega nessa hora, né, mano? Bem-vindo, Sidney Melo. Fígado do cara fala mais alto, né? Pronto, aqui, ó. O Melk Sedek falou aqui, ó. Foi o Dub Smash. Que era só negócio de dublagem, mano. Pegava uma cena e tentava fazer um vídeo redublando alguma cena de filme, alguma cena de desenho animado e tudo. Ah, é. Essa rede social aí, mano, tinha tudo pra dar errado, viu, mano? Como é que o cara com uma rede social desse estilo aí, mano? Mas é tipo o TikTok, mano. TikTok é dublagem, não, várias coisas também, mano. Ó, doido, mano. TikTok é pro cara dançar, mano. Negócio de dublagem, ó. Olha aí, tu não viu, não? O pessoal dublando. Tem mato os vídeos, pessoal dublando, mano. Tá aqui, mano. Eu vejo, cadê? Eu fui instalar essa porcaria pra fazer outra coisa. Outra bicho, aí, coisa. Aqui, aí. Mario, aí. Eita, porra. Aí, mano, Manel aí, ó. Tua mulher raste a live amanhã, Manel. Olha aí, ó. Ó, pera aí, ó. Olha, tem aqui, ó, lá dublando, ó. Cadê? Bota aí na tela pra gente ver aí. Ela dublando aí. Ela tá dublando a bunda aí, ó. Aí dentro. Quer dizer que tu baixou o ticket das dublagens. Agora pronto, perdemos o Manel, hein? Perdemos o Manel aí. Mulher dele acordou, hein? Acordou agora. Vamos tentar recuperar aí o link com o Manel, né? Porque perdemos o Manel aí pro TikTok, né? Agora que ele entrou aí, vai ser o dia todo, né? Ele tá hipnotizado, né? O cara entrou em loop. E aí o cara do... Tem um rei do TikTok, né? Que é o cara do... Que foi lá pro Pânico, né? O Mário Júnior. Né? Mário Júnior. Quem é esse Mário aí, mano? Diz aí quem, vai. Acho ele foi um cara, mano, que ele explodiu. O vídeo que eu vi dele pela primeira vez... Foi aquele vídeo que ele colocou, mano, das dicas pra conquistar uma mulher, né? Alguma coisa aqui, conquistar sua namorada, né? Já. Ele falava todo com a voz toda suave, né? Aí ele, ai, você fala que não sei o quê, ai, não sei o quê e tal. Aí eu, aí dentro, ele todo dizendo assim, não, porque você tem que dizer que... Pra mulher, ai, eu quero muito ver você aí dentro. Tinha um olhar, né? Também que o cara tinha que fazer um olhar meio diferente e tal. Não, porque quando você fala ali com a sua namorada, ai, eu preciso muito te ver. Ai, é porque você tem que. Você está desesperado. Fala-me, Deus do céu. Você está desesperado pra ver ela. Essa era a dica dele, né? E é um negócio, mano, que o cara aí é o que ela falava. É, mas ele dava um monte dessas dicasinhas engraçadas, né? Assim, mano, e tal. E muita gente assistiu esse vídeo, mano, como um negócio engraçado mesmo, né? E tal. Aí, mano, ele foi pro Pânico agora, mano. Acho que nessa semana ou na semana passada. É, a galera dizendo que não sei o que, galera do Pânico ali. Humilhou o Mário Jorge. Mário Jorge, ó. Mário Jorge é da novela, mano. Mário Jorge. O Jorge tá alombrado. Vocês não sabiam, mas o Jorge hoje tá alombrado. Os caras tão muito loucos, ó. O Jorge tomou a mesma parada do Manel. O cara ali, não, porque humilharam ali o Mário Júnior. Não sei o quê. Não, porque mandaram ele estudar. Absurdo! Mandaram o Mário Júnior estudar, rapaz. Como é que pode? Não sei o quê. Mas eu assisti o Pânico. Isso, né? Eu assisti o Pânicozão com o Mário Jorge lá, mano. Eu não vi nada dessa porra, mano. Dessa merda, mano. Eu não vi foi nada disso, mano. Não, mano. Tem que ser salientado o seguinte, mano. Não, esse mano, cara... Hoje em dia a galera avacalha muito, mano. Você não pode soltar um peito que isso é uma cagada, macho. Aí a galera lá, cara, estiga, aumenta muito. O cara chamou o Joel ali de Mato Grosso. Como é que é? Como é que é? Inclusive, mano, botem aí nos comentários se vocês querem o Joel dançando em Mato Grosso no TikTok. O Joel aqui. Inclusive, ó. Vamos fazer ali o TikTokzão do Azila pra gente fazer as dancinhas também, né? Dancinhas TikTok do Azila, Joel de Neymar Mato Grosso. Mas tu sabe o que, é que eu achei dessa história aí, mano? É. O que o Mário Júnior, de certo modo, ele teve sorte. Ele lançou um vídeo e tal. Pode ser que tenha sido um vídeo com boa intenção, só que a negada divulgou pra fulerar com o cara, né? Joel dança no Mato Grosso. O cara com sombra nos olhos, né, e tal. Aquele negócio na cabeça, né? A máxima, tu botava um cinto na cabeça. Porque um dos caras ali, velho... Um dos caras ali que interpretava muito bem ali o Ney Mato Grosso era o Didi, né? Vivi imitando, né? Vamos voltar essa moda zona aí do Ney Mato Grosso, mano. Ney Mato Grosso aí, é foda, né? Uma das coisas que eu achei interessante isso aí é que, por exemplo, esse Mario Júnior, ele fez o vídeo há um mês atrás, mano. E depois de um mês, o cara tinha 1,5 milhão de seguidores, mano. Fãs fiéis. É. Aí, mas... tipo, foi uma coisa. É, como é que se diz? Foi uma repercussão. Mas... Exatamente, mano. Meteórica. Aí o que foi que os caras fizeram, mano? A negada polemizou essa entrevista que ele fez no Pânico. Pra, tipo, aí, os caras se aproximarem dele. Também. Mas aí, por exemplo, Anel, tu que é um cara oportunista, tu viu, vixe, disseram que o Mário Júnior precisa estudar. Aí o que é que o Anel faz? Ele vai lá no Twitter e diz, Mário Júnior, eu tô contigo, meu brother, não sei o que e tal. Pra quê? Pro Mário Júnior chamar o Anel pra viajar no jatinho dele. Aí é esperto. Beleza, mano. Manelzão Gaia. Meu filho. Só querendo dar um passeirinho de jato, mano. Tu fez, né? Tu foi lá no teu Twitter e disse que apoiava o Mário Jorge aí, mano. Se lascar. Você nem conhece doido. Tá conhecendo esse doido agora, é, Manel? Sabe nem que é esse doido aí. Manel, mano, o resumo da conversa é o seguinte, mano. Se um cara chegasse e mandasse tu estudar, mano, o que tu fazia com ele? Eu dizia que é um conselho muito bom. Muito obrigado. Muito mentira, bom, mano. Olha. Meti a mão na cara. Valeu, chapa. Deu só assim, ó. Valeu, chapa. 30 anos pelo... que esse bicho não pega no livro, mano. Pelo que eu vi na entrevista do Pânico, mano, os caras estavam até... É aquela zoeira de sempre do Pânico, né, mano? O cara tá na entrevista lá, tá todo mundo zoando, né? Todo mundo ao mesmo tempo falando ali, aquela bagunça. E é aquilo ali mesmo, mano. Eu não vi nada de... Ai, meu Deus! Estão tentando humilhar o Mário Jorge! Eu não sei o que é que a turma acha que é uma humilhação, não, mano. Porque a entrevista inteira... O Emílio e os caras do Pânico foram gente boa, mano. Disseram que o cara tava certo e tal, que tava rico. Aí, porque um participante do Pânico disse assim, rapaz, eu torço pra que dê certo tudo, mas estuda também. A negada fica puta. Não, vixe, mandaram Maria. Porque o cara... Absurdo. É tipo assim... Mandaram eu concordo, o cara estudar. O cara tem 1 milhão e cacetada de seguidores na rede social. O cara, de certo modo, teoricamente, sei lá, não precisa... profissionalmente, ele já tá estável, né? Já vai conseguir mano. Dinheiro e tal, vai conseguir faturar. É um conselho bom, não. Estuda porque eu acho que ele quis dizer... Aí é justamente... porque é uma parada volátil, né? Ele hoje tá em alta, amanhã pode não tá. Só que a turma levou como um soco. Puta, mas a galera ficou puta e tudo mais. E o próprio Mário, né? Ele falou nas redes sociais dele que ficou meio... chateado, né, e tudo mais, mas é aquela coisa, mas assim, mas o Mário Jorge, o cara falando direto, Mário Jorge, né, Mário Júnior, o Mário Júniorzão aí, mas ele é um cara novo, né, e tudo mais, deve ter seus 18 anos por aí, 72 anos, seus 20 mano, anos tem por noção aí, que o Mário Júnior com 20 anos, mano, em um mês ganhou mais do que tu ganhou em toda a tua vida, mano. E tô dizendo que o TikTok, mano, dançando lá e tal, fazendo uns vídeos. Um videozinho. Ah, sim, porque o TikTok dá R$2, né, pra cada inscrito que usa. Oxi, agora o Manoel vai baixar. Aí, mano, baixa R$2, né? É R$2 pra quem usar aquele códigozinho lá, que é um código que você tem na conta do TikTok. Que o aplicativo dá R$2, mano. O cara perdendo dinheiro aqui dentro da live. É porque, macho. É, pra cada pessoa que usa o TikTok, o seu cereal, aí dá 2 contos, parece. Coisa assim. O Mário Júnior aí, macho, ele tem que fazer exatamente como esses caras, mano, do YouTube mesmo, que cresceram e ficaram famosos e estão ganhando dinheiro com isso aí. Fizeram, né, mano? Tipo o Whindersson, tipo o Felipe Neto, né, e tal. Ele tem que saber. Usar um negócio a favor dele, eu sou a favor da internet. O cara não tem que estudar, porque aí se esse bicho se der mal, mano, abre vaga pra outro cara chegar do lugar dele, mano, entendeu? Então tem que ser um rodízio, mano. Ó, esse mês o Mario Júnior é o top. Aí ele faz umas merda lá. Próximo mês é o Manel. Próximo mês é o Manel. Próximo mês é o Manel. Ou é o Manel, mano. Vai que o Joel estoura com a dança do Ney Mato Grosso. Nunca se sabe, né? O cara tomou o lugar do Mário Jorge. Por isso que ele não pode ser o primeiro direto, mano. Por isso que a internet tá certa, mano. O cara não precisa estuprar. Tem que ficar esperto, né, Mário Jorge? Tem que ficar esperto que o Neizão tá chegando aí, né? Também na internet não tá certo. O Ney tá chegando, mano. O Ney tá chegando. Joel Ney, né? Joel barra Ney. O Joel. O Neizão chegando, mano. O Joel já tá tão foda que tá falando dele na terceira pessoa já. O cara é tipo Pelé, né? É, mas porque o Pelé ali ele fez muitos gols, né? E o Pelé mesmo falando, né? O chat agora endoidou. O pessoal não quer saber de outra coisa. A galera falando mandaram aqui hashtag. Dança Isaías aqui no meio só pra o fã. Os caras estão dizendo que hashtag. Hashtag. Lá do poder. Como é? Hashtag o quê, mano? Hashtag Mário Jorge. Galera é foda, viu? Rafael Moreira Santos. O bicho já mexe os bracinhos igual o Ney Mato Grosso, né? Assim, todo. Como é que é, mano? É a dança. Eu vou ali. Tá bem, tá aí pra onde, mano? O Manel tá saindo. Essa daí é a dança do banheiro do Manel. Pera aí, mas o bicho foi sim, embora. Bicho baitola, velho. Direta do Manel pro cara encerrar a live ali. Bicho ficou puto, dançou e foi-se embora. Já mandem aí os salves aí, porque a gente vai dar as considerações finais. Mandem os salves, porque a mulher do Manel acordou e agora a casa caiu aqui. Já dá o likezão, já dá o likezão no vídeo, porque o Ney tá vindo aí, né? O Ney está chegando, né? O cara botar hashtag. Hashtag é. O Ney vem aí, né? Hashtag o Ney vem aí. Hashtag zona do programa. Bota aí a hashtag o Ney vem aí. Ei, mas tu sabe o que é o mais legal? Durante a live, o cara levantou vários questionamentos, mas não respondeu nenhum. Foi O pessoal tá perguntando. Ficou elas por elas mesmo. A gente fez. Vocês estão rindo aí. A gente fez durante o programa, Manel. Vários questionamentos aqui, né? Sobre a filosofia das redes sociais. E ninguém respondeu porra nenhuma. O cara disse que começou a ver a live agora e já tomou um susto com quanto tu chegou, mano. Tá pedindo pra tu parar de fazer careta aqui na live, né? A intenção é essa. O cara aqui tá falando Chilitão, aqui. Já. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Bicho aí, o pessoal já começou o couro, hein, aqui. O cara fazendo a dancinha, né? Porque eu só é homem, né? Salve, Bahia. Salve Ceará, salve Bahia, salve São Paulo, salve o Brasil, salve a pizza. Dinossauro, salve Ney Mato Queimado. Aí dentro, vou esperar a polêmica. Aí, como é que vocês estão aí? Aí o Fox Alado tá falando aqui, ó. Eu vou esperar a polêmica com o Luigi Júnior. Luigi Júnior. Os caras são polêmicos, né? Mas querem mandar logo o Luigi Júnior. Vamos ver aqui. Israel Soares de Oliveira. Manda um salve pro meu primo aqui de São Paulo. Aí vem, ó. Quem é o teu primo? Que mora no... pergunta quem é. Meu primo mora no cruzamento da Timelo Rego com a Tijuco aí dentro. Aí dentro. O cara tá perguntando aqui, mano. O cara tá perguntando aqui. Muita gente botando aqui hashtag o Ney, vem aí. Vem aí. O cara conseguiu subir a hashtag. Ney Mato Grosso. Ney, vem aí. Mas a pergunta... Como o cast é de redes sociais, a pergunta é, vocês vivem sem redes sociais ou não? Sai daí, meu programa já acabou, mano. Já tá só nos salves aqui, mano. Não tem mais pergunta não, mano. Manoel foi no banheirinho, né? E perdeu ali a... o andamento isso, do programa. O que vocês acharam final Fantasy VII aí dentro, mano? Não, Fantasy VII. Jogozão que o cara finalizou há 30 anos atrás. Não é, mano. Não, mas ele tá falando do remake, mano. Ah, o remake? Ora, porra. O Kevin Victor Benjamin da Corte Real. Vixe, nomezão do cara me tudo doido. Benjamin da Corte Real, ó. O cara é todo. Corte Real, lá da... Joel. Lá da Calcaia, ó. Joel cai no nomes das piadas na mesma proporção que cai nos buracos com o carro no meio da rua. É verdade. Aí, bem... Pessoal, conseguiu tratar uma similaridade boa, viu, nisso aí. Leonardo Estopa. Samuel Ragno saiu do cast, mas foi demitido. Pipoca. Programa ali, ei, mano, programa ali, tem que... Fazendo... Estão fazendo um questionamento aqui válido, Manoel. Estão perguntando. Estão perguntando aqui, Manoel. Manoel, pipoca ou piroca? Ai, Deus. Não! Negado é foda, viu? Os caras não perdoam, mano. Eles viram tu enchendo a mão aí e ficaram na dúvida o que era, né? Aí dentro. Aí dentro da sua telinha. O dinossauro tá falando aqui, aposto que é o PC, mas esse dinossauro salve. Aí, o bicho tá disfarçado. Francisco PC. Maria, PC disfarçado. Salve para Santa Catarina. Salve para Santa Catarina, cala a boca, porra. O dinossauro falou aqui, ó, rede social só serve pra pegar mulher, tirando isso não serve pra nada. Nem isso, vou dizer isso aí, nem pra isso serve mais, mano. Porque antes, pelo menos, a galera fazia os encontros, né, e tal, no Orkutzão, mas agora nem isso mais. É, mano. É, o engraçado é que Sidney... hoje em dia, macho, a galera só, a mulher só faz um nego de besta no coisa, viu? É isso aí, mano. Mano, eu penso que é assim. Por que tu falou isso aí meio triste, mano? Eu notei uma tristeza aí no teu olhar quando tu falou disso aí. Não, é porque na época que eu era solteiro, as mulheres estavam fazendo de besta. Solteiro. O Sidney Mello falou que... aí não tem coração. Sidney Mello falou aqui. Mano, que fim teve as seguintes lendas? Cheetos, Jota, Bala, Afonso Solano Cover... Tio Zivas, Mestre, Júlio e o Jack Chan Júnior. Não é mesmo? Jack Chan Júnior. É mesmo, mano. Os caras são das antigas, né, mano? É mesmo. Macho, sem dizer a ordem. O menino, um macho. Um foi preso, outro tá doente, um morreu, não foi? Um deles começou a jogar Ragnarok com o Manel e tá viciado. Tá sem tá doente. Tá doente. Inclusive é isso daí, mas vamos ler aqui as últimas mensagens aqui. Fala. Dois desses caras se casaram entre eles, né, também. Deixa eu meter. A internet aqui tá frescando novamente, mano. O Majumi perguntou aqui. Joel, o que é que tu achou do trailer do novo jogo? Ghost Down Cool. Aí dentro. Aí dentro. Inclusive, eu tava, né, começando ali o Ghost of Tsushima, né? O Tsushima. Que é o jogo do samuraizão lá, né? E tal. E o cara tá lá no Japãozão. Lá, aí, né, galera. Aí o cara teve que trabalhar, né? pra ganhar dinheiro. Aí acabou a alegria, né? O cara acaba joga. A alegria do cara. O cara teve que trabalhar, mano. Eu tô aqui, ó, no, nesse joguinho cara aqui. Cara trabalhando, mano. Mariozão aqui, ó. Aí, o Mário Jorgezão aí, ó. Trabalhando, mano. O cara no Mário Jorgezão aí, ó. Não é não, Manel. Inclusive, vamos embora, né, Manel? Já deu tempo, né? Olha, ó. Vamos embora, horário, mano. Manel tá... Horário, trabalha bichão. Aí, velho. Já tá frescando, hein, Manel? Já tá com a vida ganha, né? Vocês aí no chat aí, tudinho, vocês aí já estão com a vida ganha também. Vamos embora, né? Vamos embora. Galera... Já vai cara, deixando o likezão, né? Aquele likezão aí, ali link, pra ajudar. Falou. Inclusive, ó, tem o deixa link o like da Twitch. Aí, tem um linkzão da Twitch do Manel aí, ó. O linkzão do Manel aí da Twitch, que vai ter a live do Manel. Tá aí nos links comentem, fixados aí. Like. Comentem várias coisas pra flodar galera. O link da live do Manel. Eu quero ver esses bots tudinho, mano, lá na live do Manel. É, quem tiver bot, ele bote lá na live do Manel. O Helder Bruno aqui falou aqui, tem hora pra acabar, mas não tem outra pra começar. Tem hora pra acabar, mas não tem pra começar. É isso, mano. A turma não perdoa, viu, mano? Os caras são foda. A minha conexão aqui não tá deixando eu fazer, não, aqui a parada. Ai. Tá lascado, Manelzão. Se inscreve no canal. Tá, né? Ridículo. Zada aí, Manel. Zada aí. Galera, se inscreve galera, no. Se inscreve aí. Eu já tô. O meu aqui tá fechado. Não, se inscreve no nosso. No dele, não. Se inscreve. Entre no aí, nosso. Galera. Bota pra seguir. Se inscreve aí no se nosso aí embaixo. Nos dois canais aí. Os canais. O cara já se inscreve na Azira, mas o do Manel é por conta e risco de vocês, né? Exatamente, ele tem um link aí do fixado aí do Manel. Já ativa também o sinuzão ali pra receber as notificações de lives, né? Ah. Vamos embora, Manel, se embora. Ribeiro, zona. Já tá dando a hora, né, Manel, de jantar, Manel, né? Tá a Ribeiro Net que não tá deixando. Não tá deixando eu trabalhar. Falou, Manel. Falou. Manel tá lindo. Ribeiro Net não está deixando eu trabalhar. É isso aí, negada. Vamos embora. Até a próxima live. Um abraço. Galera. E olha aí, ó. Peraí, ó. Vamos botar a última música noite, aqui. Ó. A última galera. Música aqui. Cadê? Cadê a última música aqui? Botei, botei a músicazinha pra me fazer a dança da vitória aqui. peraí, mano. Deixa eu fazer aqui, deixa eu botar a musiquinha aqui, ó. Peraí, ó. Mano, agora o bicho dança swingueira, mano. O bicho tá... Oh, puxa, tá grávida. Peraí, vamos botar a musiquinha aqui pro Manel dançar, ó. Peraí, menino. Tal. Tá aqui a musicona. Vai entrar sarrado aí agora. Do Manel. Vai entrar aí agora. Cadê? Tem que fazer o alongamento primeiro. Vai, Manel. A dancinha, a dancinha. Fazer o alongamento. De vez em quando eu via. Falou, negada. Até a próxima live. Valeu. Alô. Como sou, nunca vi rastro de cobra nem couro de lobisomem. Pega-se, pega-se.